45B. Polo 645, autorizado Vitória, Serra Bravo, Vitor Tango, via PZU 44, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, direto Serra Golfo Romeu, Porto Seguro, nível... Quais são? Transponder 5526, controle Salvador 120, decimal 80. Salvador, boa tarde, azul 2712, decolado na Conde. Olá, Conde, vigilância no perfil 2712. 712, se possível, nível 150 final. Aguarde para 150. Não se escuta a autorização. Tapa, parra, meu, a saída do controle. Parra, meu, alfa, índio, controle. Mantenha nível 120, está 5 milhas da posição coral, o serviço radar está encerrado. Chame agora o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Bom, o serviço radar encerrado, Romeu Alfa Índia. O Xané, 6201 no controle. Protetor, né? Nível 160, 14 milhas da posição Leda. Chama agora o centro Recife em 125 decimal 1, caso negativo 133 decimal 25. Eu cancelei sua coordenação, Romeu Alfa Cabral. Corre, é o 3897, ponto 0.0. 3897, autorizado a linha 0.0, 0.40 graus, 0.629. Autorizado a Iniciando decolagem nos velas, está 3897. Decolada zona 6, chama controle de sala, número 0, decimal 8. 08, obrigado, 30, 3897. Salvador, está 3897, decolado. 3897, decolou. Sobre vigilância da EL 3897. Sobre vigilância, sim, Ed, 3897. 0, próximo ponto, espera, chame turno no 8, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus, 079. Autorizado alinhar e decolar, no zero, no meio. 6259, pode iniciar? Oceana 6259, afirma, chame pronto para o táxi. Chamarei para o táxi, 6259. Autorizado Brasília, Terra Bravo, Bravo Romeu, via Pezulu 17, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída Arbor Elefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5536, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 10, após a decolagem, curva à direita, saída Arbor Elefa. São Pezulu 17. 259, informa 43, confirma os dados. 148, 522, Galeão. A 6259, autorizado o táxi até o ponto de espera 10, próximo do ponto de espera, chame turno no 8, decimal 95, ajuste 10 no 3, bom voo. Qual é a sua frequência toda? O Xané 6259, frequência da torre, no 8, decimal 95. Ok, eu o táxi com o número 895, 6259, obrigado. 3897, 5 milhas para a posição Leda, usa nível 170, chame o centro Recife, em 125.1, caso negativo, 133.25, é 3897. Copiou 251-3325, 3897, estação, obrigado. Boa tarde, eu sou o Chanel 6259, pode ser o cara da 10 pronto. Tem Chanel 6259, autorizado alinhar e decolar. Eu estou no 30 graus 089. Alinha de cola mesa, na tela Chanel 6259. Cruza nível 175, passou a posição da E. Chama o centro Recife em 125, décima 1, caso negativo 13325. 1251-3325, igual no 645. Afirmativo. Boa tarde, eu sou 27815, nível 90, vitória da conquista. 2781, copia. Caso 2781, não autorizado, vitória da conquista Serra Bravo, Quebec, Vitor, via rota do plano de voo, nível 180. Decola da pista no zero, perfil de saída, arbora Alefa, curva direita após a decolagem. Transponder 5540, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola na pista. Azul 2781 após a Alefa DCT ao Plor direto. Azul 2781, cotejamento correto, chame pronto. A 259, decolador 28, chama controle 120, decimal 8. 208-6259, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, acionar 6258, Israel, que está 1.100. Seria o 6259? Seria o 6259, falei errado. Então, comandante, meu cordial, pega da EL, vigilância no perfil. Vigilância no perfil, 6259. Azul 2712, ao controle. A escuta 2712. 5 milhas para a posição Conde, o serviço radar está encerrado, mantém o nível 150 e chame o controle Aracaju. Frequência 120.3. 203 Aracaju, azul 2712, obrigado, boa tarde. Leva Leda para o 6259. Foi Leda, Chanel 6259. Leda, 6259. Obrigado. 3, puxa bem, treinamento, posição 09. São 3283, Libra Sonar, chame táxi. Já faz 3289. 3283, desculpa. Azul 2781, não livre acionar, chame táxi no pátio 3. 3, o azul 2781 não confirma, o senhor não tem condições de cumprir a restrição mínima, é isso? Não, a restrição passar acima de 110 antes da 10-15, nós não temos condições de passar. Então nós vamos ter que manter 3 dias, com certeza. Azul 2781, inicialmente a informação que eu tenho é essa, mantém a restrição mínima, 3 mil. Porém, vou checar com o controle para ver se tem condições de liberar o som assim que possível. Sim, segue a restrição 3 mil perto, azul 2781, vamos lá. Azul 2781, livre essa nossa chame táxi. Santos 3283, temos 175 a bordo, 3:25 alterando o confim. 2283, táxi via parte 1 no Índia. Próximo ponto espera, chame torno no 8.95, ajusta no 013. Bom voo. 013, parte 1 no Índia, 1895, ponto espera. Obrigado, boa. Passa nível 90, chame centro Recife, frequência 125, decimal 10, alterna 133, decimal 25. Recife agora em 125, 10, alterna 133, 25, 6259. Boa, entre 283.0 da 10, tá pronto. 3283, autorizado a linha mesmo do colégio Piscina 0, vento 1 no 20 graus, zona 09. A linha de cola, Piscina 0, tá 3283, obrigado. Azul 2781 no táxi aprovado até o ponto de espera no 0 via Índia. Próximo do ponto de espera, chame torno no 8.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Táxi Controle 2083. 2083. Contato radar. autorizar a decolar e suba via Arvo para o nível 360. Via Arvo 360. Copia. 3197 autorizado destino Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857, Mouso, nível 340. Recola da pista no zero, perfil de saída da Euleda, DCT Irume, transponder 5546, controle Salvador 120, decimal 80. A 3197, cotejamento correto, informação em curso whisky, chame pronto. What? No restriction? 80. Ok, please say again, no restriction. Departure Azul 2781. Departure Azul 2781. 2781, contact leg 180, no restriction. Okay, no restriction, 180, we are cleared. Azul 2781. 2781, I have a left position. Clear to a left position, Azul 2781. Chama o centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.80. 260, plano 282, 3225, obrigado, boa noite. Boa tarde, boa noite, 66, cruza 216 para 150, informação IP. Boa noite, 66, a sua identificação, autorizado via chegada a mais, desça para nível 050, estou tímido no 03, vigilância radar. Autorizado 050, via Mari, nível 3, 866. sua identificação, autorizado via chegada a Mar e desça para o nível 060, escoltinho até 9013, vigilante. 060, via Mar, noite do 1099. Volo 099, autorizado com fim, Sierra Bravo Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo. Upper Zulu 21 no primeiro aerovia, nível 360. Decolada pista no zero, perfil de saída Arbor Elefa. Após Elefa DCT Nitibu, intercepta aerovia, transponder 5560, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado com fim. Inicialmente o Pesolo 21, o nível 360, vai decolar da 10, a pista a saída Arbor Transição Alefa e após direto é Nítico. Transponder 560 e a frequência 1208. Bono 099, cotejamento correto, chamação em curso uísque, chame pronto. Assistente da uísque, chamada pronto, por isso aqui, gol 109 mais. Roger, Azul 2781, aspect level 150, contact now, receive center frequency 1260 or 1288. Estou cheio de 1093, chamei para a voz. 3.1093. Chamei para a voz, reduz a velocidade para 2.1099. Redução 2.1090, chamei para a voz. localizado X310, voo no 866. Voo no 866, complete aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. 1895, a torre, voo no 866, boa noite. Sobre a voz, desça para 2000 pés, informe no curso do localizador. Desça para 2000, informe no lote, no voo da voz. Voo no 866, 3 milhas do Índia Serra, está estabilizado X-Way da 1-0. Voo no 866, parte terra. Voo no externo, 866. Externo visual no 866. Nosso curso está funcionando na posição 8. 1099 autorizado, chupa o passe. Autorizado, chamada para o 1099. Reduza para a aproximação, informa o tráfego à sua frente, 7 milhas, 4437, companhia Gol. Família da Vosca, chama agora 2-8-5. Sim, reduzindo 2-8-5, Romeu Bravosca. Onde fala não tapa Romeu, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, parte externa. Passa no externo. Três 97 aguarde, Xuxa. Marcador externo para modificação, Romeu Bravosca, passo para a direita 17. Regressões 07, reporte base para final do 07, com as pessoas a bordo? 1-63. 1-63 a bordo, grato, sou autorizado, tá? Via Bate 1, táxi Índia, ponto 0-0, chamei Torre Salvador, 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 0 1-3, bom voo. Via aqui no ponto para 2-8-9-5, 1-0-9-9, obrigado, bom trabalho. 1-3-1-9-7, após a passagem do banho da voeta, aguardo, sou autorizado, se estiver em questionamento, semana pronto, táxi. Passagem, bom, vai. 866, livro à pista sem direcional. 866, prosseguir alfa, reporte antes do bilhete. Reporte antes do bilhete. Sérgio Lalo 7, vem turno 2-0, Alves com 9-9, altimetro 1-0 no